O sol iluminou esse nosso amor. Como eu te amo, lalara, sei. Você nunca me amou, meu amor, meu amor. Pois eu vou te conquistar até você me amar. Você nunca deu valor pro amor, pro amor. Como eu te quero. Responda por favor, porque nunca me amou. Porque tudo que eu fiz foi fazer você feliz. O meu coração te dei, meu amor, pra você me entreguei, pra me amar, amar. O sol iluminou esse nosso amor. Como eu te amo, lalara, sei. Você nunca me amou, meu amor, pois eu vou te conquistar até você me amar. Você nunca deu valor pro amor, pro amor. Como eu te quero. Tudo que eu fiz pra você foi me dar meu coração.